Na Romeu, ligando sobre voo do Iguatemi, vai comprando pão. Pegue Juliette, Romeu, mantenha 500 pés autorizados. C2223, informa o tráfego perto da posição Duna, mantendo 500 pés do helicóptero. Tem notcast, o 2223. Mais Salvador? Prossiga mesmo. Fala Marcão, qual o setor da paralela que você quer voar? Próximo é o Iguatemi. Ah, ok, tá autorizado então da presente prosseguir para a paralela. Valeu, mano, obrigado. É? Papa Mike. Abraço. Tá 3895, chame Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545-2085, boa tarde, então 3830. Passarelo 2230, desce para 2000 pés, ajuste 10013, autorizado ILS, XAI, pistão 10, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, ajuste 10013, reporte estabilizado, ILS, passarelo 2230. 51, táxi, sua direita, solo 219. Liberando, recorte 219. 3, full LS. Passada 2223, chame torre 118, decimal 6. 186, graças, boa. 6740, via Alfa, 400 Juliette. Via Alfa, rebotaremos antes da Juliette, 6740. Tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento calmo, pista molhada. Livre pouso, 2223. Quem chamou a torre, confirma? 40, ingresso Juliette, portão 07. Juliette 7, 6740. Quilo. Passarei 2230, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 118, decimal 6. 2230, reduzindo 1862. Torre Salvador, passarei 2230. Confirme. Passarei 2230, senhor. 2230, número 2, continua para a aproximação, aguarde livre pouso. 2230. Guarulhos. 3191, um minuto, tá? Salvador, é o TRIP 5220. TRIP 5220, acione a identificação. Põe na proa de TAP para iniciar a chegada na mar e desce para nível de voo 050. Ok, informa que perdeu o contato com o tempo para o 050 proa de Itapa. Controle ciente. 5220, 0, confirma se tem condições de voo descer em high speed? Afirmo. 240 milhas até 5 milhas de duna. Sente. Passarelo 2226 no solo 55, táxi à direita, chame o solo 219. Tá boa. Solo, muito bom dia ainda. É o passarelo 2223, livrou da sua. Passarelo 2223, Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3. Passarinho 2230, livre pouso, vento variável com 3 nós. 2230, livre pouso. Sim. Confirme? Tango Tango, chame na Taxi Papá para o cruzamento. Ok, aqui o meu Oscar, siga o 402 da Baeté, chame na Interseção Papá. Salvador, Altan 8001, 220 para o 200. Então, 8001, aciona identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 060, redução para 2509. Está mantendo 2509, retorno de esquerda para 035, por aproximadamente mais 40 milhas. Ciente. No imediato. 8001. Salvador, o voo no 477, posição 01, pushback e acionamento. No 477, nível pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, chamado para o táxi, 477. Passarento, pronto. 3191 na linha e mantém. Então, no pátio 07 dentro do pátio 3. Confirme? 07 no pátio 3. 07, gratua. Passarido 2230, solo 58, libera a direita, chame o solo em 1219. Direita 1219. Alô, Salvador, passarelo 2230. 2230, Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3. Mantenha nível de voo 180, gás para descida. Afirmativo, vai manter. Já passou 180, vai manter 80, 2201. Sente. Eu chame o solo 1219. Eu confirmo o tráfego que chamou o solo. Então, 8001, chamo tráfego posição 11 horas, 7 milhas, Alfa Tango 72, cruzando o nível de voo 165 para o 050 no rumo nordeste. Então, 001, ciente não deu tráfego à vista. Ele prossegue em Salvador também? Afirmativo, desça até nível de voo 1970. Da 1970, 800. Índia Juliette, o plano foi para que horas? K3191 alinhado e pronto na 10. Confirme? K3191 alinhado e pronto na 10. Ok, ciente, mantém aí, aguarde. Oscar Delfino decolou, vai chamar o controle 1935. Você decolou 58, bom voo, Oscar Delfino. Braço, bom trabalho. Então, 8001, mantém a proa 035, desça para nível de voo 060. Afirmativo, vai manter a proa 035 para 060. A senhorita recomenda alguma velocidade? Redução para 2209, então 8001, número 2 na aproximação. Afirmativo, 8001 vai manter a proa 035, desce até o 060 e vai manter 2. Já está mantendo 200 nós. Ciente, mantendo 200 nós, então 8001. 8001. Going to Golf Victor Alpha Charlie, scheduled 1415. TXV Lima, Fox One to One. Do you submit time to from departure from Salvador? It's 1515, confirm. Negative, TXV Lima 121, we have a new flight plan, scheduled 1415. São 220, Oscar Hotel Kilo. Uno meia zero. Chegou no 477, temos 129 a bordo, 350, Galeão. 477, direito, ponto de espera, 2613, Goiás. Direita, ponto de espera, chama torre, 286, 477. Da Coral 0403, atire direto, acendendo 045, pessoal. Confirme a proa ideal, quilômetro 235. Autorizado pela 235, ascensão 045. 045, ascensão 045, área 235, km. Oscar Hotel Kilo, autorizado pela de Ilhéus. Ilhéus, Oscar Hotel Kilo. TAM 8001, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 065. 8001 solicita manter a proa 020 por mais 5 milhas, evitar uma formação. Depois tem condições de manter a proa 065. Ciente. Bom dia, mantenha no 477. Trip 5220, desça para 2000 pés, ajuste na 013, após a etapa autorizada de altura. 5220, descendo na ajustada 1013, após a etapa estabilizada do nascente. Então, 8001, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 13, desce para 3000, então 8001. No livre de decolagem, vento com 340 graus, 03 nós. Iniciando livre de decolagem, 3191. the ground to Starway 121. Regarding our flight plan 1415, we went to the office directly to deposit a new flight plan half an hour ago. So can you check, please? In my system, only the flight plan from 1515, okay? Not in flight plan to 1415. I go check with the IAS room and send by callback for ground, okay? I will check Starway 121. Salvador, boa, trip 5240 para Quebec. Trip 5220, chame final em 1208. 220, chama na final, confirme. Frequência 1208. 1208, Sérgio. Então, 8001, chame final, frequência 1208. 208, bom dia. Trip 5240, acione identificação, mantenha para o 055, desça para nível de voo 050. Identificou, mantenha para o 055, 050, descendo 5240, trip. Tony Salvador, esse é o gol 1041. Gol 1041, acione identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Bonf 060, gol 1041. Controle Salvador, bom dia, tá 3191. Tá 3191, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 380, saída da EL. Da EL 380, quando possível, direto Leda, por gentileza, ou da EL. Gente, aguarde a coordenação. 3191, autorizado pro hoje da EL. Da EL 3191, grato. Controle Salvador, contato 5728 WebJet, vai cruzar o 230 para o 1160. WebJet 5728, acione identificação, vem na proa 050, desça para nível de voo 070. 050 é a proa, 070 é o nível 5728 da WebJet. 35220 na escuta do controle. Afirma. Chame final em 120 decimal 8. 1208, sente. Thank you. 91 necessita de um desvio à direita para evitar formações. Confirme para o controle. O 3191 da TAN necessita de um desvio à direita para evitar formações para o 240 aproximadamente. Quantas milhas? Oh, 40 milhas. Autorizado, ciente. Autorizado. Voo 477, livre de decolagem, vento calmo. Livre de decolagem, 477. 28 para sequenciamento, detração para sequenciamento, mantenha a proa 050. Vai manter a proa 050 para sequenciamento, 5728. Controle. Na escuta, prossega. Trip 5220, complete aproximação, chame torre 1118, decimal 1. 118,6? Afirmativo. Ok. Webjet 5728, desça para nível de voo 070. 070, 5028. 728. Boa tarde, 4076, passa 0030. Confirma a proa? 030, 4076. Azul 4076, senha identificação, autorizado PRO 030, desça para nível de voo 080. Batendo PRO 030, vai descer para o 080, Azul 4076, descida. 35240, desça para 3000 pés, ajuste na 013. 3000-1013, tá voando em TAP agora para desvio de informações. Contra-vicente. Direita, subida da El, transição lida, após lida direto Ilhéus. Acione 5137, o controle em 1935. A gente subir, mantém a nível de voo 360, sai da El. 360 na da El, 477. 3191 agora vai pro A, pro 2195, ok? Contra-vicente, então 3191. Chame quando pronto, puxa acionar. Chamará pronto, 4033. 30.8. Chame controle 120.8. O trip 5220, passou externo, trem baixado, checado, visual cabeceira. 220, variável com 3 nós, livre de pouso, pista 90, ajuste 0013. De pouso, grato. Transpondo code, ok? That's ok, eu estava aí, 1-1. Copiou esse? Copi para o controle. 5728, desce para 4000-1016, com 200 nós de redução. Desça para 2000 pés, ajuste ou na 013. 2000-1013. 5240, chame final em 120, décima 8. 208-5240. Na 041, redução para 200 nós. Pickup. Ready to copy, Starway 121. You're clear to Golf Victor Alpha Charlie, flight level 350 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima VOR, then Upper November 873 until Intol intersection. Then via flight plan route 1810, left turn, Puka departure and Zipar transition. Squawk 5161 and departure control 119-35, Starway 121. Meia, passando 220 para 170, voando na Pro 010. O 32 na meia aguarda. Objeto 5728 para interceptar o curso do localizador. Curve à direita para o 080. Desça para 3000 pés, ajuste 1-0-3. Para o localizador, direita 080, descendo para 3000-1-0-3. On the Puka departure, cooking 5165. Frequency 11935. Okay, the departure procedure will be Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha, Departure, and Zipar, Zulu, India, Papa Alpha, Romeo, Transition, Zipar, Transition. And squawk code 5161, 5161. Departure, Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha, with Zipar, Transition, squawking 5161. Are you ready for start and push? Ready to start, Starway 121. Okay, clear first pushback and start up, calling for taxi, Starway 121. Standard approved and call you back for taxi, Starway 121. Salvador, go 1777. Ponte Seguro, nível de voo 320, só um minuto para cópia. Salve Salvador, 35220, livrou até na sua escuta. Até o pátio 3 na minha escuta, 35220. É o pátio 3 na sua escuta, 5220. Bruno, 777, copia? Positivo. Para Porto Seguro, decola da 10 com curva direita, subida da El, Leda após Leda direto, acione 5120 e o controle 1935. Para nível de voo 100, redução para 2509. Gente, reduzindo para 2509, descendo para uma centena. E informa que mais 10 milhas tem condições de voar Itaco. Até a chegada Maribor na 754. Azul 4076, desça para nível de voo 050, redução para 2009. Desça para 050, redução para 2009, 4076. 132116, desça para nível de voo 060, redução para 2009. Desça. 041, chama final em 120, decimal 8. 208, bom, no 041. Webjet 5728, chame final em 120, decimal 8. 1208, 5728. Só pra antecipar as intenções, para o mais próximo vai sugerir o RNA. Azul 4076, confirmando desce 050. Objeto 5728, chame final em 120, decimal 8. Comandor Otá 3206, qual o tráfego que está nos precedendo aqui a 10 milhas? Tráfego que o precede, posição de 1 hora, 12 milhas, Embraer 190, cruzando 7.500-0050. 532, 16. Azul 4076 para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 080. Direita 080, azul 4076. O TAM 3216 mantém 249, tem que manter a menos aí, senhora? TAM 3216 reduza para 220 mais. A 220 mais aqui, TAM 3216. Bona 477, chame Recife, 125, decimal 45, alterno 12, correção 128, decimal 8, alterno 33, decimal 25. 288-33-25-477, boa. Azul 4076, desça para 4 mil pés, ajuste na 03. Desce para 4 mil, na 03, azul 4076. O TAM 3296 informa também, e aí pode seguir o azul agora, né? Tá livre aqui das formações à direita, o que é que você deseja? TAM 3216, curve à direita pro 060. 060, TAM 3216. Solo Salvador, boa tarde, o TAM 8001 levou. 8001, boa tarde, táxi Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha-se antes da Juliette, 8001. 754, desce para nível de voo 060. 060, gol no 754. Dor azul 4033, posição 8, pronto para pushback e acionamento. Ok, aguarde para o push e acionamento 4033. Aguardo, 4033. Azul 4076. 076, chame final em 120, decimal 8. 208, azul 4076.